Universo Who Podcast. Eu sou o Rod Reis e hoje eu tô aqui com o Kirk. Fala, dá um oi, Kirk. É beleza? A gente vai falar do episódio especial de Natal de 2011, The Doctor, The Widow and The Wardrobe. Assim, tá pra chegar mais gente, né? Teoricamente, então, assim, a gente já começa a conversar e espera o povo chegar. O Ricardo, todo mundo já sabe que ele atrasa mesmo, então... É possível que daqui a pouco ele já esteja chegando. O Matheus também é para estar por aí daqui a pouco. Mas a gente, enquanto eles não chegam, a gente vai falando os nomes do cast desse episódio. Né? O escritor foi Steven Moffat, o diretor Ferran Blackburn, como doutor o Matt Smith. A gente tem ainda a participação da Karen Gillan como Amy Pond, Arthur Darvill como Rory Williams, Claire Skinner como Maggie Arwell, Maurice Cole como Cyril Arwell, Holly Earl como Lily Arwell, Alexander Armstrong como Reg Arwell, e é isso. O que interessa pra gente é isso, já a gente já começa com uma curiosidade que o ator que faz o Reg Arwell é o mesmo ator que faz a voz do Sr. Smith na série da Sarah Jane. Que é o computador super inteligente dela, é o mesmo ator que faz a voz. Por sinal, também é um negócio mais zoado que tem da Sarah Jane Smith Adventures, que é aquele computador muito bizarro, cara. Toda é que é pra que... ser o tipo, como se fosse uma TARDIS, né, pra ter um negócio ultra ficção científica, então fizeram aquele computador. E o barulho dele, toda vez que ele liga, ele toca uma musiquinha de cornetas, como se fosse o Windows ligando. Só que é muito exagerado. Não funciona. Eles querem que funcione. Quem viu as temporadas dela com o Tom Baker, assim, eu pelo menos eu acho difícil imaginar que ela ia virar aquilo que virou a série, né? Uhum. Assim, a série acaba puxando muito pro infantil, acaba meio de distorcendo um pouco a personagem. Mas, antes da gente falar propriamente do episódio, queria te perguntar qual que você acha que é o melhor episódio de Natal até agora. Assim, em termos de especial de Natal, com a ideia de Natal, eu gosto, mas o meu preferido até então é o Christmas Carol, do ano passado. Mas se for levado pelo lado emocional, de que eu gostei mais mesmo, eu gosto ainda muito de The End of Time. Porque mesmo fugindo, como todos os especiais do Russell T. Davis fugiam da ideia do Natal, situado no Natal, mas ele esquece completamente do que ele está mexendo, eu gosto de toda a ideia do especial, de voltarem com os Time Lords, de Wilf sendo Companion, que tirando a Donna, ele é meu favorito. Mesmo levando em conta quem ficou a temporada inteira. E acho que é isso. De normal, The End of Time. Levando em conta esse lado que o Moffat vem trazendo desde o ano passado. De realmente ser uma ideia mais natalina, eu gosto mais do Christmas Carol. Eu concordo com você. Acho que, pra mim, o melhor episódio passado no Natal, assim, no final de ano, ainda é o End of Time. Mas eu gosto muito de ter episódios com a temática totalmente natalina e ter emoção do Natal e ter temática totalmente de Natal. Né? Eu gosto de ter essa... O Moffat, uma das coisas que o Moffat faz melhor dentro do Doctor Who é colocar magia, colocar conto de fada, colocar criança, né? E tudo isso... casa muito bem com a temática do Natal. Por isso que eu, apesar de eu achar ainda que o End of Time foi, pra mim, o melhor especial de Natal até agora, o Christmas Carol é um dos episódios, assim, foram poucos episódios de Doctor Who que me fizeram chorar. E por coincidência, os dois melhores, pra mim, tipo, que me emocionaram mais, três, na verdade, foi o End of Time, o Christmas Carol e o Vincent in the Doctor. Esses foram os três episódios que que mais me fizeram chorar de Doctor Who. E dois desses. Um, porque é por causa de toda a coisa do Tennant indo embora, e o outro porque é por causa do Natal. Mas vamos relembrar quais que são quais foram os episódios de Natal até agora. O primeiro é o Christmas Invasion, né? Que mesmo sendo ali a primeira temporada que quase ninguém gosta, eu acho a ideia muito legal de ele já começa assim como o filme de 96, já começa com o doutor que acabou de regenerar, a gente assim como ele está descobrindo como é a nova personalidade dele, de tem uma enxurrada de referências no mesmo episódio, no Rei Leão, de Mochila das Galáxias, e de cara é muito interessante. Mesmo sendo como o resto da primeira temporada, que é mais trash, que com os efeitos piorzinhos, o roteiro ainda tem aquele bocado de furo do começo, mas é muito legal. É, o inimigo qual que é? Sycorax, aqueles aliens que usavam a máscara e tiraram e o nego achava que era de Marte. Ah, tá. É, eu gosto bastante desse episódio também. Acho que é o episódio que já para pro Tenan chegar e com os dois pés na porta, né, e todo mundo já de primeira já se simpatizar com ele. Aí depois teve o Runaway Bride, né? Que colocou a melhor companion até agora. Tem gente que não vai concordar, mas mesmo a dona sendo meio chatinha nesse episódio, já deu para trabalhar bastante como a atriz é boa, Catherine Tate. É, ela das Companions que apareceram, ela era a que já era atriz mesmo, né? Ela já era assim consagrada. Era até então a Billie Piper era cantora, né? Cantora pop, inventou de ser atriz, e depois desse especial vem a Marta, que acho que a prima, ela já trabalhava antes, mas era só pontinha. É engraçado que ela já tinha aparecido no episódio no final da É, temporada lá do Wednesday. Cybermen com os Daleks. E a Karen Gillan já tinha aparecido antes, trabalhado na série, no Episódio episódio de do vulcão lá do Pompeia. Pompeia. É, aquele negócio de Doctor Who. Eles encontram alguém, aí depois querem usar a pessoa de novo, porque gostaram do trabalho, só que não liga pra nem perceber que ela apareceu antes. Teve até isso com o sexto, né? Que ele fez um Maximilian. É Maximilian? Não, não lembro bem. E depois, poucos episódios depois, o quinto regenerou nele. Verdade. Não, o próprio Brigadeiro, né? O ator, ele já tinha participado da primeira temporada com o primeiro Doutor, ainda em preto e branco, para depois, com o segundo, virar o Brigadeiro mesmo. É, então, assim, sempre teve os atores sendo reaproveitados. Mas eu acho que de especial de Natal, o Runaway Bride é um dos que eu menos gosto. Porque eu não consigo comprar a história direito. Eles inventam mil e uma raças de alienígenas para viverem sobre a costa extraterrestre. E é como se tivesse um mundo infinito debaixo do que a gente vive. Tem centenas de espécies vivendo e nunca conseguiram encontrar nada. Dentro da série. É sempre aquela coisa que fica fechada até o. Tinha na primeira aparição dos Silurianos ali com o Terceiro Doutor e outras espécies que vivem debaixo da Terra. Não é só os silurianos, né? Se sempre tem algum. Acho que aquele episódio Demons. É, também eles cavam debaixo da terra e acham alguma coisa com o terceiro doutor. Esse eu não cheguei a ver ainda, não. E depois da Runaway Bride tem. O Voyage of the Damned, Tá, que da Academia Nova. que eu acho que eu prefiro o Runaway Bride que o do que esse do do que esse episódio do Titanic do no espaço. É muito ruinzinho mesmo. Mas eu ainda prefiro ele do que o Runaway Bride. Mesmo a dona sendo legal, mesmo tendo aquele flashback, eu sinto falta da Rose. Eu gosto da ideia de como. Do que eles pensam, de que a raça humana é muito nostálgica, eles querem reconstruir uma nave para lembrar a nave que foi a maior falha humana da história para tentar acertar. Eu gosto dessas coisinhas pequenas que eles trabalham na ideia do especial. E a Kylie Minogue, ela tá bem legal, né, nesse episódio. Ela, mesmo sendo atriz, ela consegue convencer no papel que ela queria fazer, que é só a empregadinha que morre no final. Eu acho que um dos problemas que muitos especiais de Natal compartilham é um vilão legal. Assim, um vilão que seja bacana, que dê medo ou que represente uma ameaça. E no caso do Runaway Bride não tem. Acho muito Aquela ruim. aranha ridícula. É. No do E Titanic também não tem. que é só aquele humano tosco que ia que desse errado de qualquer jeito pra repetir. É. Qual outro depois desse? É o Next Doctor, né? É o Next Doctor. Tá, Next Doctor eu acho legal. Eu gosto assim de do ar de steampunk, de ser se passar na Inglaterra Vitoriana. Eu acho legal. Assim, não é uma história muito foda, mas aquele robô gigante lá do. Aquele Mega Cyberman. é o King Cyberman lá. Cyberman King, eu acho foda. Aquela parte lá, eu acho Dos que. especiais de Natal, esse que foi o primeiro que começa a mexer realmente com esse lado emocional que a gente estava falando. Que tem a ideia de ser final do ano e a ideia toda do episódio é o que seria que aconteceria, ia acontecer se um ser humano tivesse os impulsos do doutor de querer salvar as pessoas, de querer resolver os casos. Só que ele, no caso, ele não tem a mentalidade, a mente magnífica que a Donna fala quando ela vira o Doutor Donna. Eu acho que se o Moffat tivesse escrito o Next Doctor, teria sido um puto episódio. Melhor do que foi. Facilmente. Né? Eu acho que tem toda a magia do Natal, só que esbarra naquela coisa mais. Menos conto de fada, que é o que o Moffat coloca agora. Mas foi o episódio que me fez virar fã de Doctor Who, então. Assim, pra mim é um dos melhores. Matheus, tá aí? Tô sim, oi. Opa. Diz qual que é pra você o melhor episódio de Natal. Melhor episódio de Natal? Olha, vou fazer essa lista por eliminação, cara. Vamos ver. Não é o de 2006. 2006 foi aquele episódio do. Deixa eu ver. É, sai. Não é verdade. Isso. Aí a gente tem Christmas Carol, que eu achei fantástico. Land of Time, bom, bonzinho. Voyage of the Damned, Runaway Bride. Eu acho que meu favorito fica o do ano passado, Christmas Carol. Tá. A gente tava falando que, assim, na minha opinião, o melhor episódio de Natal com tema natalino completamente é o do ano passado, é o Christmas Carol. Mas eu ainda acho que, como episódio que eu vi na época de Natal, mesmo que não tenha tanto Natal nele, eu ainda gosto do End of Time. Não, eu gosto do End of Time por causa da temática geral dele. Não gosto do drama imposto nele, eu confesso. Mas só terminando a Adoro, lista. eu gosto. Ah, perdão. Fala, fala, fala. Eu gosto muito do End of Time porque é engraçado que é uma das únicas vezes que eu torço por um vilão do Doctor Who. Eu torci pro Massa, certo momento, eu confesso. Depois da cena que todo mundo vira Massa, eu ri muito com aquilo. Eu achei aquilo fantástico. Não, eu acho que é uma puta história de Doctor Who, Não, eu acho também. mas assim, não tem tanto Natal. Eu acho que quando começa a ter muito Natal, fica mais emotivo, né? Fica. De Tanto que fato. esse episódio que passou agora, o da viúva e do guarda-roupa, não tem quase nada de doutor nele, se for ver. É bem natalino. Assim, não tem quase um Dr. Light, porque ele aparece como personagem secundário, assim, guiando a história, mas ele não tem aquelas cenas muito doutorescas, Realmente. não é? Mas é um episódio. É o Moffat, exatamente. O Moffat tem essa coisa de episódios mais natalinos. Acho que da Era Tennant, na opinião de vocês. Era Russell, perdão. Qual é o episódio mais natalino? É o Next Doctor, né? É o Next Isso, Doctor. é. Exatamente. Mas então vamos falar do Doutor, a Viúva e o Guarda-Roupa. Vocês gostaram? Eu gostei. com ressalvas, né? Exato. Diz Eu que gostei manja. Eu bastante. gostei. Não achei o melhor dos episódios de Especial de Natal também não achei. Eu não sei. Ficou especial de Natal pra mim, ficou um episódio médio. Na média dos que já tiveram. Não tenho nenhuma crítica de fato à história, mas... Ah, enquanto episódio de Natal pra mim foi não, tá. Teve tudo que tinha que ter. Né? Mas como episódio... Se fosse um episódio dentro da temporada, talvez eu não gostasse tanto. Mas teve muita coisa legal nesse episódio. É, o Matt Smith tá fantástico. Eu só achei que ele tá falando muito rápido. É. Excesso de texto do Mofá. Eu achei que ficou muito... Ele ficou tipo... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, sabe? I know. É. Puta, isso foi muito foda. E foi muito Willy Wonka, né? Uhum. Pra fazer uma casa toda natalina pra viúva com os filhos e ter uma torneira que sai limonada. isso é uma coisa que o Moffat, ele... Eu não imagino o Tenan fazendo isso. Eu consigo imaginar. Eu não consigo imaginar ele com o texto do Russell. Se fosse de fato. Com o texto do Moffat, ele conseguiria e conseguiria sair bem. Só que da forma como era trabalhado os episódios antes, não daria pro Tenan fazer isso. Tudo que se transformou o Doctor Who hoje, a grande parte é o direcionamento do Moffat, né? Acho que o que acontece é que o Matt Smith conseguiu criar um doutor em cima dessa temática, né? Então ele consegue ser um Willy Wonka. Né? Vai ver que isso que eu não acho que casa tanto com o que era o Tenan. Né? Ser esse o caretaker. Ser o zelador da casa lá. Então, mas eu gostei disso. Eu achei interessante essa introdução. Essa volta dele depois na vida da Madge. Essa coisa de ela não conhecê-lo e no final do episódio ela acabar reconhecendo ele pela cabine de polícia, pela TARDIS. E esqueci de comentar, mas engraçado que antes desses episódios especiais de Natal, na série clássica, em 65, teve o primeiro episódio especial de Natal entre aspas, porque tinha um arco de 12 episódios, que era o The Daleks Master Plan. E no meio desse arco de 12 episódios tinha um episódio, episódio 7, que era The Feast of Steven. Algo como... Banquete do Steven. Banquete do Steven, isso. E nesse episódio, a temática não tem nada a ver com o arco. Era simplesmente o Doctor. Eles foram parar em Londres e tal. E tinha... Em frente a uma delegacia de polícia. Eles acabaram confundidos. Alguma coisa assim. E no final do episódio, o Doctor vira pra tela. Não, ele vira pros Companions. Oferece, se não me engano, vinho. Oferece comida e tal. Vamos comemorar, porque a gente não tem muita essa chance. Aí o Steven pergunta por quê, e ele fala que não, vocês não viram, era Natal. Ele vira pra tela e fala pro público, e um Feliz Natal pra todos vocês aí em casa, alguma coisa assim. Olha. E foi algo bem curioso, pena, que o episódio não existe mais. Recon. É um dos episódios perdidos. Fora esse, não teve nenhum, né? Fora esse episódio especial de Natal mesmo, não. Não. Tá, então... voltando pro de 2011, tá, vamos falar da abertura, que foi, assim, eu achei que foi bem uma homenagem de Star Wars. Foi praticamente onde eles gastaram dinheiro pra fazer. Todos os efeitos do episódio foram na abertura. Uhum. De fato. Uma coisa legal, assim, tem clara referência do C.S. Lewis, né? Uhum. Eu não achei tão... copiado, né? Não tem muito de Nárnia no episódio, mas... De fato. Não é um episódio totalmente ripado do Nárnia. Tem bastante referência, porque o doutor fala que a... Shan fala, né, que a cabine dele, o guarda-roupa, menciona o guarda-roupa. Tem um portal pra uma... pra uma outra dimensão, né? Uhum. Mas a essência em si, né? Porque no Crônicas de Nárnia, os irmãos, eles foram lá pra casa do... Eu não lembro muito bem pra casa de quem que eles vão, foi sempre que eu li. Eles estão fugindo justamente desse período da guerra, em que tá tendo os bombeamentos. Sim. Os bombardeios. Bombeamentos. Tá caindo as bombas em Londres, né, nessas cidades mais assim. Aí as crianças foram todas mandadas pro campo, pra outros países até, justamente pra fugir disso, por a geração de crianças conseguir sobreviver, eles não tinham muita esperança de dar certo. E dentro dessa casa eles vivem as aventuras que eles acabam entrando no guarda-roupa. E é esse, o mesmo espírito que tem mais ou menos no episódio, que é a família indo para uma casa, fugindo da mesma situação histórica e acabando se metendo em altas confusões com a galerinha do barulho e etc. É porque o doutor ele se sente agradecido porque a mulher ajudou ele, né? Ele aparece lá com a roupa, com aquela roupa de astronauta, ele cai do espaço, cai na Terra e essa mulher ajuda ele. E aí ele se sente agradecido e aí no anos depois ela pede provavelmente que os filhos tenham Natal, né? Os filhos estão para descobrir que o pai sumiu na guerra. E aí ela ficou preocupada. Ah, esse nat queria dar um Natal maravilhoso para os filhos e o doutor quer fazer isso para ela. Uma coisa que eu estranhei nesse começo do episódio foi que a Marge, ela chega em casa, vira pro menino e fala: olha, eu vou levar um anjo de volta pra cabine dele, que ele caiu, não sei o que. Ela conta a maior história pro menino, beleza. Ele leva na maior naturalidade do mundo, como se aquilo acontecesse todo dia, Não, mas não porque tinha nada demais. Então, Pelo mas que parece, a minha esposa achou que o menino parece meio retardado, porque era para ser uma criança e com ingenuidade de criança. Eu não achei tanto, mas se fosse uma criança mais nova, talvez casasse seria mais mais. aceitável. Porque ficou que é uma criança esquisita, né? Realmente. Mas essa questão dela ir buscar um anjo e ninguém ficar, hã? Isso daí eu acho que foi porque ela já tinha o costume de ajudar pessoas na rua mesmo, pessoas de rua, pelo que parecia. Fazer meio que filantropia. Isso eu dei a entender também. Mas aí o doutor ele monta, né, toda a casa para aquela família e tem um presente na sala que é na verdade um portal porque ele queria que no dia de Natal eles fossem para aquele planeta, que é outra referência da série clássica, né, que com certeza vocês pegaram. Andruziani, o planeta em que o Quinto morre para regenerar. A gente tem um arco, The Caves of Andruziani. É, então, Caves of mas Andruziani. é o aonde eles estão, aonde se passa esse episódio de Natal, é o Androzani maior. Aonde o doutor, o quinto morre, né? Que é do Caves of Isso. Androzani, é o Androzani menor. Ah, sei. Não vi o arco ainda. Então não é a mesma, só que não é exatamente a mesma. Uma é Androzani maior, outra é Androzani menor. Mas é uma referência para quem sabe Mas do clássico, né? foi o clássico ataque de fanboy do Moffat, que ele tem sempre que ele vai fazer um especial mais alongado, um episódio mais alongado. O doutor tem uma hora que ele menciona também a Floresta de Shin, que é aquele planeta onde aquela mulher, acho que é o episódio The End of the World, que dá a vida. Ah, Aquela sim. mulher árvore. Meu ar, isso. Ele deu o ar para ela. É isso mesmo. E aí ele menciona, só que é difícil lembrar quando ele menciona, porque é daqueles momentos que ele fala super rápido. Aí, no meio do diálogo do texto, ele menciona. E esse planeta, né, o menino tonto lá, ele sai, entra, Sim. é o Círio. E isso eu achei muito legal. É que o planeta é todo composto de árvores de Natal vivas, naturais, né? Tem as bolas, tem as estrelas no topo. Esse eu achei um bom toque, Uma assim, sacada legal. natalino, né? Uma sacada bem legal natalina. Mas, no geral, a história ela não é aquela coisa putz, frenética. É uma história pra emocionar mesmo, né? Não, Não tem exatamente. um vilão. Que isso é uma coisa que eu gosto quando o episódio tem vilão, mas eu não acho que para um episódio de Natal precisa ter vilão. E não tem, né? Ele simplesmente cai naquele planeta que vai ser. Vai ter um desmatamento lá, sei lá. Chuva ácida. Isso. Mas é para pegar as árvores, né? Não, Para pegar. é para Usar elas como. Como combustível. Uhum. Então, É tipo, é o doutor e mais aquela família caindo nessa situação. E aí eles encontram aquele o rei e a rainha de madeira, que também é uma coisa que lembra muito conto de fada, né? E aí Sim. o plano todo é que as árvores, a alma das árvores, vão entrar dentro de alguém. E esse alguém vai embora com a alma de todas do planeta todo das árvores para ir para um outro lugar onde é seguro, digamos assim, né, escapar do que vai acontecer naquele planeta. Eu acho que uma coisa interessante desse episódio é que o Moffat ele sempre é visto muito como sexista pelas pessoas que assistem a série ou que já assistiram alguma coisa dele. Porque sempre a mulher tem algum comportamento mais fraco, ou então ele fala alguma coisa em entrevista e as pessoas interpretam errado. Teve até uma confusão uns tempos atrás por causa de uma fala que ele escreveu na época Coupling ainda, e as pessoas repercutiram isso só depois que ele já estava mais em evidência por causa de Doctor Who. E justamente nesse episódio, ele traz essa ideia do os homens são fracos e as mulheres são fortes, porque as árvores atraem um menininho lá para a torre, tentam colocar nele, mas o menino ele é fraco, porque ele é, por ser homem. É, parece a garota, ainda ela não tá forte bastante, vamos dizer, por ainda ser jovem. Ainda ser É, que jovem. o que eu entendi é que a mulher mãe, né, é o ápice da fortitude, digamos assim, né? Além dela ser mulher, ela ainda Ser mãe. é mãe. Isso faz dela o mais forte daqueles que estão ali. Teve até aquela cena com assim que ela rendeu lá o pessoal, que eles não esperavam que ela tivesse uma arma, Ah, porque aquela ela cena é tava. fantástica. O cara acha que é uma confusão, porque Lan dá problema na leitura deles, e ela aponta a arma, depois todo mundo abaixou as armas. E ele vira e fala: não, eu duvido muito que a senhora vai usar essa arma. Aí ela: olha, eu sou uma mãe que tá procurando seus filhos, você tem certeza? E o bicho arregala o olho de um jeito que fica no cagaço de levar tiro. Tanto que ela amarra os dois e deixa só a mulher normal. Aquela cena que ela dirige aquela nave, aquele robô, você tem que relevar, né? Entrar no espírito natalino e relevar Exatamente. do mesmo jeito que os piratas estão pilotando a Mano, nave espacial. eu consegui entender ainda aquela cena porque, se você for olhar, mesmo sendo um planeta do futuro, com a tecnologia muito mais avançada, ali os controles pareciam uma coisa muito rudimentar, ainda lembrava muito uma coisa do próprio tempo da gente. Não assim do tempo dela, mas o suficiente para lembrar um pouco do que ela poderia entender, porque ela disse que o marido já tinha Parecia um ensinado ela manche de a voar. avião. É, parecia um manche de avião. Tanto que ela não controla a máquina perfeitamente. Ela dá uma balangada, não consegue usar direito, mas ela consegue ir para frente. Tanto que ela acaba caindo dentro do negócio. Eu vi gente falando muito mal desse negócio, mas sei lá, Não, mas eu gostei da ideia. Eu acho eu muito também. bonito assim quando mete mãe no meio, já fica bom o negócio. O pessoal ficou. Eu vi muito 880. Né? As pessoas adoraram, as pessoas odiaram. Mas o argumento de quem não gostou, eu achei muito de pessoas que poderiam. Que não foram sensíveis. Que não têm espírito natalino no coração. Tem muito, Né? São, provavelmente sinceramente, são robôs. tem muita gente que não gosta do Moffat. Muita gente que é hater do Moffat. Sim, muitos amigos meus. Tem gente que Exatamente. quer parar de Então, assistir a série por causa dele. tem gente que acha, pega o menor probleminha e, desculpa, mas aumenta muita coisa. Por Não, exemplo, acho que. essa cena de pilotar nave, muita gente caiu matando em cima disso. Não, acho que você quer não gostar do Você episódio, você tem se foca direito. no motivo. Não, você tá Mas certo. você tem que saber enxergar esse episódio como uma história de Natal. É uma história para tocar, assim, o que tudo que foi feito foi para ser tocante. Pra focar na família, focar na situação da família que perdeu o pai lá, né, na véspera de Natal. Então, você tem que saber enxergar dessa maneira para aproveitar o episódio. É, eu chorei bastante no anterior, no Christmas Carol. Mas esse também deu uma vontade, sabe? Tipo, me deixou com lágrima nos olhos indo pro final. Sim, foi muito falado que. De lágrimas de alegria, né? Durante o episódio, aí no final o doutor descobre que ele ainda tem um lugar dentro lá da família da Amy Pond, então ele chora também. tudo aquilo foi muito tocante, então. Mas aí tem uma visão relativa. Tem, ao meu ver, ele chorou ali mais pelo fato dele, não sei, pelo, como ele afetou a vida dela, cara. Eu tenho essa visão de que o Doctor tem uma sensibilidade muito forte em relação à forma como ele afetou em excesso em relação aos outros companions a vida da Amy, sabe? Ah, não sei, eu entendi que. Porque ele nunca ficou, afetou tanto a vida de uma companion como a da Amy. Aham, uhum, sim. Não, claro, ele mandou a Rose pra um universo alternativo, tá? Fez várias coisas, mas a Amy, ele pegou a filha dela e. Bem, a gente já sabe a história. Mas na minha concepção é como se ele tivesse afetado muito a vida dela, por isso. Não, mas ela também afetou a vida do doutor. E, não, sim. E só o fato dele saber que eles, todo o Natal, eles guardam um lugar pro doutor, ele sensibilizou muito ele, o doutor. Mas é isso que eu penso, apesar de tudo, ela ainda gosta muito dele, tem um afeto muito forte sim, por ele. Sim, sim, por isso que ele fica. E por exatamente. Isso que ele chorou, ficou, né, morto. Por isso que ele soltou uma lágrima naquela hora. Vou ser um pouco odiado pelas pessoas que vão ouvir agora, mas eu achei desnecessário colocarem a Amy e o Rory no final do episódio. Eu gostei se for uma última aparição. Não, eu gostei. Não vai ser uma última aparição. Não vai ser, exatamente. Não vai ser. Eu gostei, tudo bem. Colocar algumas sininhas dele, porque tem gente que acha. Tem gente. Por mim, eles teriam saído no God Complex. Mas eu acho que eles não vão ser a nova Rose, entendeu? Ah, eu gostei pela cena do doutor. Mas essa cena poderia ter acontecido com a família, né? Com aquela família lá, com os dois filhos e o casal. Do doutor fazer parte da. Sim, tá lá na ceia com eles, tudo. Não, eu tinha, por isso mesmo que eu tinha até, tipo, cogitado que naquela hora ele iria chorar e ir embora, entendeu? Era uma ideia que eu tive no momento, foi exatamente que ele iria embora, mas fosse provando bem errado. É, mas vai ter toda uma história, né, que vai gerar a saída dos dois. Sim. Então ainda tem... Mas é que tá, eu não queria que eles se tornassem a Rose do Moffat, entendeu? Outra coisa que eu lembrei agora é que no começo do episódio, a nave, quem tá no comando da nave vira e fala: Terra, você está desprotegida. E justamente isso dele tá sozinho, de as pessoas acharem que ele morreu, foi o que a gente comentou no. Chegou a comentar, né, no último podcast, uhum. Do final da temporada. Sim. Que qual seria o reflexo das pessoas acharem que o doutor tá morto? E já deu pra perceber que começaram os ataques à Terra. Uhum. E eu acho que isso putz, é verdade. Eu não tinha relacionado isso, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu espero que. O que eu espero da próxima temporada é uma repercussão grande nesse sentido. E vai ser justamente isso que vai trazer o final do Spond na série. Que falaram, o Sinfield falou numa entrevista recentemente que nessa temporada de vez vai ter a despedida da Amy do Rory. Que por mim, que nem o Matheus falou, já podia ter sido na temporada passada, mas já que vai vão trazer logo, muito ótimo. Porque eu não logo, acho que eles vão fazer grandes participações agora. Eu acho que tem alguma coisa que vai... Eu não sei o que o Moffat vai fazer nessa temporada. Ah, mas eu confio nele. Soar diferente. Eu confio nele também. Mas querendo ou não, é o universo redescobrindo o Doctor. Uhum. É que, assim, eu gosto muito quando ele tá sozinho e ele acaba encontrando pessoas no caminho. Mas a estrutura da série é ele... E mais sim. Gente junto com ele, né? Isso não pode mudar. Existe essa variação. Às vezes mesmo teve uma... Primeira vez que aconteceu foi quando a Sarah Jane saiu, o Tom Baker pediu pra fazer um arco sozinho. E eu acho que isso funciona. Eu acho legal, sabe? Depois mas eu acho muito... Ou não. Eu acho que é legal ocasionalmente, em certos episódios, mas a estrutura da série é o doutor... Um companion, claro. E uma companion. Quer dizer, não necessariamente uma companion, mas pode ser um casal, pode ser um cara, pode ser um... Por exemplo, na era do First Doctor, tô terminando de traduzir essa semana, era tipo assim, terminava o episódio, a companion ia embora, ficava na Terra. No mesmo episódio, 5 minutos depois, já aparecia alguém diferente pra entrar na tarde. Isso eu acho forçado. Não, eu entendo por causa do contexto. Mas eu acho forçado, entendeu? É, por isso que eu gosto da forma que a Amy entrou na TARDIS, né? Ela é parte... Sim. De uma história que tá acontecendo maior, né? Ela, de uma trama toda que não é só, tipo, vamos lá buscar aventuras pelo espaço, né? Eu gosto quando tem um porquê maior do que só uma pessoa aventureira que é convencida, que é quase sequestrado pelo doutor... Pra sair por aí correndo risco de vida. E aí eu quero saber de vocês qual nota que vocês dão para esse episódio? Eu acho assim, é como a gente tinha comentado anteriormente, seriam duas notas, uma nota se fosse um episódio normal e uma não, nota não, como, mas aí como complica especial muito, de... complica muito. Dá uma nota como episódio de Natal. Como episódio de Natal, eu acho que um 4, 4,5. Eu gostei calma, muito do episódio, gostei do que eles trabalharam, das homenagens, Crônicas de Nárnia, coisas que da própria série que já apareceram. Ah, homenagem ao Alien, o Oitavo Passageiro. Uhum, todas as referências muito legais. Enquanto a proposta, essa nova proposta do Moffat, de realmente serem episódios natalinos, foi muito boa. Só que não foi tão bom quanto o do ano passado, mesmo eu não gostando muito dessa comparação, mas eu realmente tenho que concordar que não foi tão bom quanto o do ano passado. Então, sendo o do ano passado um 5, esse seria um 4, 4,5 mais ou menos. Tá, Matheus? Eu dou 4,5 para o episódio. Eu gostei, mas fazendo a mesma bendita comparação, que eu odeio fazer porque dá, digamos, espaço para hater comentar. Não foi, o episódio do ano passado foi melhor. Mas foi um episódio legal, teve um clima natalino interessante, a ambientação foi legal. O Doctor tava bem, se bem que isso é inquestionável atualmente sobre o Doctor. Foi legal no geral, mas não tenho nenhuma crítica a fazer, mas não foi o melhor episódio. Uhum. Então eu fico com 4,5. Tá, eu vou dar 4, porque eu adorei o episódio, assim, me emocionou, serviu pra passar, pra ter uma boa história de Natal, né, quando fala nessa fase do Moffat, quando fala especial de Natal, eu já sei o que esperar. Então, dentro das minhas expectativas, cumpriu. Então, eu tô mais que satisfeito com o episódio. Assim, não precisa ser sempre uma história aventuresca. Não precisa ser sempre uma história com um vilão. Não precisa ser sempre uma história com alta ficção científica. Pode ser uma história simples de uma família que tá passando por uma dificuldade de ter perdido um ente querido no meio da guerra, né? E isso eu acho que o Moffat faz como ninguém, ainda mais acrescentando elementos de contos de fada, de magia, de coisas lúdicas. Então, pra mim foi bem legal, fiquei muito feliz com o episódio. Não sei o que vocês vão achar, mas esse final da temporada eu acho que tem o que o Moffat esqueceu nessa última temporada, de tentar não complicar tanto as coisas, não querer ser tão megalomaníaco e lembrar que dá pra fazer as coisas simples, sem exagerar demais, sem ter esses potes malucos que ele inventa, que muitas vezes acabam se perdendo um pouco, que foi nessa última temporada. Eu acho que só dele ter falado que não vão ter episódios duplos, já demonstra que ele quer isso, né? Porque ele quer que dê pra contar uma história boa em um episódio. Geralmente, quando ele conta uma história em dois episódios, é uma história muito estendida, onde o primeiro episódio é só injeção de linguiça, né? E o segundo episódio dá um desfecho. Tem muito disso. Vídeo episódio dos Gangers. Então, isso que eu tenho. Eu tava pensando nele quando eu dei a minha opinião. E a história, por exemplo, a noiva do Doutor, né? Que é o episódio New Gaiman, ele é um episódio só, que é perfeito do jeito que é. Eu acho que não precisaria ser em duas partes. Então dá pra fazer isso, é só questão de não complicar tanto as coisas. Eu acho que esse é o que deu pra perceber, é o caminho que o Moffat vai querer seguir na próxima temporada. Essa questão dos roteiros megalomaníacos, teve gente que ficou incomodada com o fato que não teve nenhum mindfuck no meio do episódio, não teve nenhuma grande complicação, não teve nenhuma coisa complexa, teve gente que reclamou disso. E eu acho que não cabe, realmente não cabe fazer uma coisa dessa no episódio de Natal, não tem nada a ver. É simplesmente uma história. Porque é um episódio para um público de Natal. Muito mais. É porque é um público muito mais amplo que tá habituado. É uma história pro coração, não é uma história pra cabeça. Exatamente. E bom, e com essa frase maravilhosa, eu acho que a gente encerra por aqui. Obrigado por mais um ano de Universo Who Podcast. Obrigado por vocês terem participado desse episódio de Natal. Eu espero que a gente consiga até setembro gravar mais podcasts falando de episódios. Ah, até setembro. né? A gente grava, tenta gravar de episódios antigos, da nova fase, da clássica. A gente vê aí o que vai rolar ano que vem. E, então, falem dos sites. É, Matheus primeiro. Então, o de sempre, universohu.org, em breve com design novo, já em desenvolvimento, depois de 3 meses de enrolação com vários designers diferentes. Isso aí. E Kirk? Eu vou até parecer repetindo o discurso aí do Matheus. O Rubens agora ele tava meio parado até o especial de Natal, justamente por uma coisa parecida. A gente vai trazer ele... Vai fazer uma renovação também ao mesmo tempo que o Universo Ru tá fazendo. Mas aí continuem acessando lá, vocês que acessam, a gente posta notícia quando dá, quando aparece, ou então quando as pessoas não postam antes, pra não ficar repetindo, quando os outros postam na frente, a gente dá retweet lá no Twitter, que é o RuviansBR, e é isso. E você vai colocar o episódio lá? O de Natal? É. Ah, o do podcast, vou colocar assim que sair. E falando em podcast, deve sair em breve o que a gente gravou sobre a primeira temporada. A gente gravou acho que faz uns 2-3 meses, não é muito bem o tempo. Só que eu não tava tendo tempo de editar e eu finalmente tô conseguindo terminar ele. Vocês gravaram outro depois? Ou foi não, só essa primeira temporada mesmo. Não, vocês gravaram... Porque eu lembro que eu gravei um piloto. É, a gente... Não foi aquele não. Ufa. Foi com a... Aquele foi pesado. Foi com a Aline esse. Foi pesado, cara. Da série nova, vocês gostam? Tem alguma preferida temporada? Quarta e quinta. Porque aí, se estiverem disponíveis, eu chamo vocês pra gravar. Não me chamo. O negócio que eu faço é não me chamar da segunda, de jeito maneiro. A não ser que vocês queiram um bom debate. Não, pode me chamar quando vocês quiserem. Beleza, então. Tá, então vocês ficam sabendo de mais novidade no Twitter e no... No Twitter é mais prático, né? Mas entra lá no site também e confere que sempre tem matéria, sempre tem notícia. E começando o ano, vai começar a pipocar muita notícia, né, de Doctor Who. Depois de fevereiro, um pouquinho antes de fevereiro, quando as gravações começarem, começa a sair imagens, vídeo feito por fã. Legal, então. Então é isso. Obrigado para quem ouviu durante esse ano. E ano que vem a gente volta em setembro, mas antes a gente consegue lançar um ou outro. E aí eu conto com vocês aí pra gente gravar, falar mais de Doctor Who. Se não me engano, qual foi o podcast que teve Doctor Who em 2009? Foi o Fala Série Skias. Isso. Aí é mais Fala Série Skias e mais adiante. Com 2010 a gente começou abril de 2010, vocês começaram a fazer o Universo Podcast 00, eu lembro disso. Aham, falando da quinta temporada. Então é isso. Aqui eu colocava aquelas palmas pra você aqui. Valeu, cara. Que isso. Então, valeu porque eu vi e até a próxima. Feliz ano novo. E feliz ano novo. E boas festas. Beleza.